Zodíaco, O Legado, de Stan Lee, Stuart Moore e Andy Tong. Editora Novo Século, 400 páginas. Quando 12 superpoderes mágicos são desencadeados do mundo, um chinês-americano chamado Steven se vê no meio de uma perseguição global épica. Ele terá que dominar poderes estranhos, derrotar os mercenários da loucura e desvendar os mistérios do Zodíaco. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Gia Milese. E eu sou o Lucas Ferraz. E esse é o JPC Cast número 45. Meus queridos Jean e Lucas, apertem as mãos virtuais aí, se cumprimentem, porque hoje vamos gravar um JPCcast. Olha, eu tô ansioso e acho que vai ser bacana. Eu acho que esse vai ser legal. O livro tema de hoje é o livro Zodíaco. Desculpa, eu vou falar de novo. É porque é complexo, tá? O nome da série é Zodíaco, O Legado. O tema de hoje é o livro 1 da série Zodíaco, O Legado, chamado Convergência. O subtítulo do livro é Convergência. O nome da série é Zodíaco, O Legado, eu estou animado. Mas, antes de começarmos, vamos lá, jabazinhos de vocês, começando pelo querido Lucas Rafael Ferraz, que faz tempo que não vem pra cá. Opa, já começa no jabá, então vambora. Claro, claro, só depois eu esqueço, cara, e aí fica feio pro host. Então, vocês podem me encontrar lá no Cabuloso Cast, né? Não sei se vai sair algum comigo ainda, talvez saia, mas tem vários lá que eu participei. E também a gente tá fazendo agora um podcast novo lá no Leitor Cabuloso, que é o Perdidos na Estante. Sim. E isso, eu, a Domênica e a Priscila, e convidados eventuais a cada episódio, é um podcast quinzenal também sobre literatura que a gente vai continuar fazendo aí depois do ocaso do Cabuloso Cast. E também tem lá no Mitografias, né, no Papo Lendário que eu participo, e convido a todos pra ler também a revista Trasgo, da qual eu sou membro da equipe. Caraca, o Lucas é aquele cara, aquele vendedor que chega na tua porta, posso falar contigo por um minutinho? Ele abre um catálogo de 200 metros assim, eu tenho esse produto, mais esse, né? Lucas, bem-vindo, cara. É que nem aquele ditado em inglês, Jack of all trades, Master of None. Eu faço de tudo, mas tudo marromeno. Não, faz tudo bem feito, cara. Não seja tão inocente. Não seja tão duro consigo mesmo. Exatamente, tão duro. Lucas, muito bem-vindo, cara. Tempão que não aparece por aqui, né? Vamos conversar, então, sobre esse livro. No outro lado do corner, meu amigo de longa data, Jean Milese. Seus links, por favor. Então, eu sou o Jean Milese, seu criado, seu amigo e capista de livros. Quem quiser dar uma conferida no trabalho aí, pode ver o meu site, jeanmilese.com.br. Cara, o Jean, ele fez uma capa de um livro muito foda, que eu não vou dizer qual é, né? Links aqui embaixo na postagem. Links aí embaixo. Sucesso total esse livro. E vamos lá agora então para o Julgando pela Capa, sobre o livro Convergência. Livro 1 da série, da trilogia, não sei quantos livros vão ser, Zodíaco, O Legado. Meus queridos, então, já que estamos falando de Zodíaco, deixa eu perguntar a vocês, qual é o signo de cada um de vocês? Qual o signo de qual horóscopo tu quer saber? Ó, já deixou mais complexo agora, né? Tem vários horóscopos, né? Gostei da sua resposta. Não, sabe o que acontece, cara? É, quando eu soube da existência do Zodíaco chinês, né? Fiquei muito animado, porque eu comecei a ver que era tudo coisa legal. Puta, era tigre, era dragão, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito curioso pra saber qual que era o meu, e eu fui procurar e o meu era boi. Eu fiquei muito puto. Da cara. Aí acabou meu interesse na hora. Que maneiro, vou fazer uma tatuagem gigante nas costas do signo do Zodíaco, boi. Boi, cara. Não dá, né? Cara, eu fiquei muito puto da minha cara. Eu era pequeno, eu queria muito ser dragão, ser alguma coisa assim. Enfim, mas o signo normal teu, o signo, não sei se posso falar assim, mas ocidental. Capricórnio. Capricórnio, tá. E tu, Lucas? Eu, escorpião. Escorpião. E chinês, sabe não? É por data de nascimento também? É, pela data de nascimento, é. Só que eu acho que leva em consideração um ano, alguma coisa assim. É, leva em consideração um ano, né? Caraca, e agora? Deixa eu ver, eu vou descobrir. Peraí, pausa no cast e vou descobrir. Vai dar boi também, só porque eu ri do Jean. Pode ser rato também, cara. Também não é legal. Ah, achei um negócio aqui pra ver. Oh! Eu sou dragão, porra! comer esses boi tudo. Não curti. Desculpa, perdão. Eu perdi a linha aqui repentinamente. É que eu imaginei o dragão voando assim, pegando os animais bovinos. Ô Lucas, faz a gentileza, cara. Tu que tá no site aí, faz o meu. 17/3/87. Coelho! Coelho aí, ó. Coelho vale pro lebre também, né? Acho que sim, né? Porque em alguns locais eu vejo como lebre, mas tudo bem. É justo, é justo. Se eu não me engano, o boi eu já vi como touro também, não sei se... A touro já ficou mais legal, hein? Já fica mais poderoso, né? É, o nome é mais imponente, né, cara? Tipo, touro, né? Tipo, engraçado, eu tava na livraria com o Jean, e aí eu bati o olho nessa capa, cara, e eu que adoro infanto-juvenil, adoro aventura, adoro fantasia, adoro, tipo, esse público aí mais jovem, assim. O Jean lembra, eu parei, cara, na entrada da livraria, eu estanquei e peguei o livro na mão, né? E eu comecei a ler, cara, e eu, velho, que massa. E aí, óbvio, quando a gente vai trazer pro Livrocast, a gente não pode deixar de falar de signo e rir um pouco, né? Porque acho que é divertido e, enfim, é uma forma de classificar os seres humanos muito criativa e muito bacana. não vejo como. Catalogar. Então, vamos lá. Fora eu, que já vi na livraria, e hoje, bom, vamos lá, Lucas, você já tava comigo, né? Eu já também vi na livraria. Tu já tinha visto esse livro, cara? Convergência, Zodíaco, O Legado? Nunca tinha ouvido falar na vida. Mas tu conhece os autores? É, conheço o Stan Lee, que não tem quem não conhece o Stan Lee. Mas esse Stuart Moore, eu acho que ele, o nome não me é estranho. Eu acho que ele é um cara que escreve outros livros da Marvel, se eu não me engano. Eu sei que eu já vi outros livros da Marvel que, se eu não me engano, tem o nome desse cara aí. Então ele deve ser um escritor que já faz livro de herói, etc. Cara, ele que fez a novelização do filme John Carter. Guerra Civil também. Wolverine, Stargate Atlantis, Liga da Justiça, Homem-Aranha, Novos Vingadores. E ele escreveu, lógico, o Zodíaco, né? Em inglês é Zodiac Legacy. Porque assim, cara, o que chama a atenção desse livro, primeira capa e o tema que eu gosto pra caralho, e inclusive, né, falei que não sei se foi claro ou não, mas já tinha, quando era mais novo, eu gostava muito de ler sobre signos e tal. Aí depois tu amadurece, deixa um pouco de lado isso, mas o apreço segue existindo, né? Toma cuidado falar essas coisas, cara. Você vai falar que você amadurece e perde apreço por signo, você tem um monte de ouvinte, Marcelo. Não falei isso, cara. É que assim, ó, eu mais novo, eu li a previsão do jornal aqui da cidade todo dia antes de ir pra escola, sabe? Nesse nível. Antes de amadurecer. Isso, aí quando tu amadurece, você não tem mais tempo pra ler. Não quer dizer que é o que tá escrito errado, só que não tens mais tempo pra ler. Marcelo, eu tô tentando te botar numa situação difícil, desculpa. E eu tentei me corrigir, acho que deu certo. Mas foi aquele tipo de pessoa que só acreditava quando a previsão era boa ou tu acreditava em todas as previsões? Sei lá, cara. Na real que eu lia todas, velho, e aí eu não sabia qual era a minha mais, sabe? Que ótimo isso. Sim. Ai, caçã. Tipo, porra, meu tá assim, sabe como é que tá o outro, né? Aí tu vai lendo. Mas eu gosto do tema, então o nome Zodíaco que tá maior que... É porque assim, o nome Convergência é um nome feio pra mim, tá? Mas Zodíaco, O Legado, me chama a atenção. Então, antes só falar do outro nome que tá na capa, que é o do Andy Tong, que ele é um artista, né? Ele é o desenhista e tal, porque o livro é ilustrado, tem ilustrações. Então ele é o cara que faz as artes. O Zodíaco chama a atenção, aí tu consegue ver, porra, Stan Lee lá em cima, caraca, o Stan Lee é um deus aí de quem gosta de cultura pop, cultura nerd, enfim, né? E aí tu coloca, tu desce um pouquinho o olho, ali tem Disney, cara, tem o selo Disney. Aí tu, velho, sabe? Tipo, eu não conhecia, não sabia que existia, mas ao mesmo tempo que eu tomei conhecimento, fiquei curioso. Então, não podia faltar estar aqui hoje, né? Alguém leu mais alguma coisa sobre esse livro, falando do livro, ou dos autores, ou alguma coisa, não? Eu li uma sinopse, não sei se tu vai comentar, ler a sinopse aí, mas eu li uma um pouco mais detalhada, que fala sobre, tipo, parece que envolve um menino de 14 anos e tal, e uma organização secreta, alguma coisa assim. Mas, assim, de cara, quando a gente pegou o livro a primeira vez, cara, eu acho que, assim, o meu olho foi certeiro no nome do Stan Lee. Assim, pra mim foi a coisa que mais chamou a atenção na hora que a gente pegou o livro, assim, na mão pra ver. Eu acho que porque todo o resto tá aí meio em tons de vermelho, assim, até inclusive o nome do livro. E o do Stan Lee, ele tá um pouco maior que o dos outros também, né? Já chegou dando um carteiraço ali, assim, ó, o negócio aqui é pesado, né? Se eu puder, como é que fala, conjecturar a respeito disso, né, etc. A primeira impressão que eu tenho é que Stan Lee deve ter feito, no máximo, criado o argumento dessa história. E aí, o Stuart Moore realmente escreveu e o nome do Stan Lee tá grande porque, né, vende. Então, eu não vou ser ingênuo, tá, de acreditar que foi Stan Lee, agora no auge da sua terceira idade, né, que escreveu esse livro, né. Ele deve ter muito mais o que fazer, coordenar filmes e criar, né. Fazer participações especiais. Cara, o Stan Lee, pra quem não conhece, é um dos maiores nomes tanto da Marvel quanto da DC também, né. Ele escreveu coisa na DC também, não escreveu? Uma coisinha ou outra, só uns crossovers bizarros aí. E ele, cara, Homem-Aranha, né. E, cara, quem vê filme da... Vou falar dos filmes que ele aparece nos filmes, né. Quem vê filme da Marvel aí, o Stan Lee tá em todos, né. Pelo menos nos quais ele teve a participação na criação do personagem. Então, assim, eu entendo como o Lucas. Stan Lee deu a ideia, o Stuart Moore escreveu e Wendy Tong desenhou. Se é um livro desenhado página a página, eu não sei. Pelo que eu pude ver, são algumas ilustrações esporádicas, tipo parte de capítulo, sei lá, no meio do livro alguma coisa, a orelha, a própria capa e tal. Mas pra mim é assim, o Stanley teve a ideia, o Stuart Moore escreveu e o Wendy Tong a ilustrou. Não vamos acreditar que o Stanley tem escrito. Se for também, beleza, depois a gente se retrata por aqui. Ele pode ter dado uma revisada depois, né? Só pra não botar o nome dele em qualquer coisa. Agora, o que me chama a atenção pesquisando, assim, por exemplo, vou trazer a tona que o Jean falou agora também. Zodíaco, o Legado, pelo que eu pude apurar, é o primeiro romance em prosa do Stan Lee. Tá? A primeira vez que ele realmente cria um argumento que vai virar livro, né? Ele não vira, ele não surge como filme, não surge como HQ, não surge como, sei lá, surge como livro, né? Então é a primeira vez que ele faz isso. Algumas coisas do histórico dele, né? Criou Homem-Aranha, o Incrível Hulk, X-Men, Homem de Ferro, né? Então, por aí vocês medem a importância dele pra cultura pop de modo geral aí. E o que o Jean falou ali, aumentando um pouco aquela sinopse que eu li no início do episódio, né? Pelo que eu pude ver também, essa história fala de um menino chamado Steven, que ele tem 14 anos. É isso, Jean, que tu falou? Isso, na sinopse que eu li, ele é um menino de 14 anos. Perfeito. Pelo que eu pude ver, ele tá numa excursão escolar na China, e ele é chinês. Ele é um menino com descendência chinesa, né? Americano com descendência chinesa. E ele tá nesse museu com a escola, e não tá gostando porque tá tudo desativado no museu. O que eles queriam ver não tá fechado por algum motivo. Não sei se reforma, se limpeza, se alguma coisa assim, mas ele não tá gostando do passeio, e ele acaba achando uma área secreta nesse museu. E ao entrar nessa área secreta, ele se depara com um ritual no qual, pelo que eu pude entender, magicamente ele recebe o poder do signo do tigre. E aí começamos o zodíaco, né? Ele se envolve sem querer num ritual que, óbvio, não foi convidado, e ele ganha um poder. Que poder é esse? Ele ganha super força e reflexos extraordinários. A partir daí, então, ele vai se envolvendo assim, caraca, o que aconteceu aqui? O que aconteceu comigo? Ele vai ver que tem uma luta de um grupo bom, um lado bom da força, contra um grupo ruim, que é a vanguarda, né? Que são os maus ali e tal. E aí que a história vai desenrolar. De pronto, eu já consigo pegar a referência aí de um milhão de coisas, né? Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. Vocês pensam em quê quando eu falo de Zodíaco e da história de Zodíaco? Eu não consigo deixar de pensar no desenho animado das aventuras do Jack Chan. Sim, cara. Conheço, era muito legal esse desenho. Cara, eu não consigo, eu tô tentando, mas eu não consigo deixar de pensar nisso. Era muito divertido mesmo, cara. Tinha um joguinho de Jack Chan na época que eu era viciado também. Mas realmente, assim, falou em signo chinês, eu já penso Jack Chan, né? Não tem outra tirada. E até por causa da temática que eles buscam, do lance dos poderes de cada signo e da organização secreta que quer tomar posse do que no desenho são os talismãs, né? Cada talismã representa um signo e tem um poder. Aqui parece uma coisa um pouco mais definitiva, né? Não é um talismã que tu carrega e tem a força como é no Jack Chan. Parece uma coisa assim, ó. O Steven ganhou o poder do tigre. Ponto. Lide com isso. Parece que é de outra forma, mas assim, a ideia é bem parecida, né? Mas é curioso. Eu tô curioso pra saber o resto. Principalmente o poder do boi. Por motivos óbvios, né? Ô, Lucas, daqui um tempinho vai aparecer o Jean aqui em casa com a tatuagem do boi no bíceps, assim. Tipo, caralho, poder animal, velho. Assumir a camisa, assim, né? Mas, ô, Lucas, e tu pensa mais alguma coisa, cara, que te vem à mente, assim? Ah, eu acho que quando fala de Zodíaco, não tem como não lembrar de Cavaleiro do Zodíaco, né? Não que eu ache que seja alguma influência, mas é que a gente lembra, não tem jeito, apesar de ser outro Zodíaco em questão, né? É louco como... É lógico, né? É entendível, né? A questão do signo chinês, né? Até porque nós estamos no Ocidente, né? Essa brincadeira... São poucos locais em que abordar isso. Vou até pegar aqui qual é o horóscopo chinês, pra gente tá falando sobre isso, não falou ainda. Tem rato, tem boi, tem tigre, tem lebre ou coelho, né? Tem dragão, cobra, cavalo, ovelha, macaco, galo, cão e porco. Né? São os 12 signos do zodíaco. Percebo que são todos animais ordinários, menos o dragão, que é o meu. Ai, que babaca. Maldito. Podia ter dado um galo pra ele, né? Um porco, uma coisa assim, não. Deu dragão. Ok. Vai ser chato até o final do cast agora. Mas é bacana essa brincadeira, porque ao mesmo tempo, não deixa de ser uma brincadeira, por exemplo, do X-Men transvestida em Zodíaco, né? Que o X-Men, por exemplo, tem vários poderes diferentes, né? Várias mutações diferentes. Aqui ele tá trazendo isso de outra forma, né? Sim, e acaba sendo interessante porque traz toda uma carga de simbolismo, né, cara? Cada animal, assim, a gente imagina as características, porque tudo, se tu for parar pra anotar, assim, a mitologia é muito construída no simbolismo. Então, tu fica tentando adivinhar o que que será o signo, o que traz aquilo, o que significa. Eu acho que isso é uma coisa que é um pouco disso que acaba atraindo as pessoas, assim, tornando isso tão interessante. Eu fico curioso, cara, pra ver os poderes, né? Eu fico curioso porque é um livro que eu gosto, é voltado pro público que eu gosto de ler, apesar de não pertencer mais ao grupo de infanto juvenil ali, né? Quer dizer, não deveria, mas enfim, isso a gente adora ler. Eu vejo, por exemplo, referências, lá vou eu citar de novo o Percy Jackson, né? Questão de começar com uma excursão de escola, né? E lembra muita coisa que a gente vê comumente em livros, em filmes, né? Isso me deixa bem bem animado, spoiler da minha nota ao final. Muito a ver, até assim, eu tô dando uma pesquisada nas artes aqui, e a arte é total quadrinho, cara. O estilo do Andy Tong ali tá bem próximo do quadrinho, e eu acho que isso tudo, ele acaba atraindo esse público, né? Tipo, além da história começar com excursão e tal, e acaba trazendo pra perto dos jovens, né? Que é uma coisa do dia a dia, uma excursão escolar e tal. E ainda mais com uma linguagem assim tão próxima, né? Eu acho que tudo isso aí é pensado pra agradar o público que curte os quadrinhos e tal. Você viu aquele... Não é nem mangá, porque não era mangá. Era aquele quadrinho que saiu uma vez do Tigre e o Dragão? Não cheguei a ver. Muito tempo atrás já. Me lembrou a arte desse quadrinho do Tigre e o Dragão. Encontrei aqui umas artes de cada signo com o personagem correspondente. Muito bonitas, assim, meio aquareladas. Bem interessante mesmo, cara. Então cada signo foi pra um personagem. Sim, é pelo que parece que dá pra entender é que cada signo é um personagem, né? Que já diferencia do Jack Chan, né? Que se tivesse todos os talismãs, tu ficava fodão. Sim, ficava cada vez mais foda, né? Uma pergunta que eu te faço, cara, tu que tá vendo as artes aí, essas artes são como, assim, tu consegue perceber aonde elas estão no livro, se toda página tem, se é cada capítulo, ou se é só material pra site e tal? Então, eu acho que ela ilustra algumas partes específicas de cada... do livro, dos livros, né, dos trechos, e também a gente estava vendo aqui que ele tem uns, parece assim, uns livros e-books que são tipo uns dossiês dos personagens, que eu acho que tem aí essas ilustrações que eu tô falando, que tem o personagem com o signo, assim, o animal atrás, suponho que deva ser do dossiê, né, que aí parece que acompanha um perfil de cada um, não sei, e que são ilustrações bem fodas, eu tô colando ali pra vocês, só quero dizer que o Boi é um cara que tá quebrando tudo. Tudo que o Jean passou pra mim aqui tá na postagem aqui embaixo, logicamente, né? E eu não sei se o Novo Século lançou esse dossiê também em português. De todo modo, o legado, o livro 1, né, do Legado Zodíaco tá em português e os links. E se não tiver em português, de e-books em inglês, aqui embaixo na postagem também. Eu encontrei aqui no site da Disney, disneyzodiac.com. Aí tem aqui os e-books em inglês, né, obviamente. Mas eles são disponibilizados até, inclusive, de forma gratuita aqui no site. E isso é bem interessante. E realmente a descrição deles parece que é um dossiê mesmo. A primeira parte fala das pessoas e dos poderes que fazem parte do Zodíaco. E a segunda parte fala sobre os vilões e os poderes deles. Então é tipo a parte dos mocinhos e a parte dos vilões, pelo que eu pude entender. Caraca, e olha só, eu falando como leitor mesmo, tá? Como fanboy do gênero. Não tem nada que me deixa mais ansioso, com maior expectativa pra uma obra do que ver o que eu vou encontrar nela, assim, sabe? Porque assim, pelo que eu pude ver, essa questão dos poderes, essa distribuição deve ter sido feita nesse pseudo ritual aí nesse museu, e nesse museu todos os poderes foram para pessoas. Então acho que já foi no início do livro, não é uma coisa que tipo, caraca, tipo, só vou descobrir no final, né? Então ver isso já antes de ler já me deixa feliz, assim, já me serve como material de marketing, sabe? É legal que até a jogada desde de distribuir essas partes de graça ajudam a popularizar e começa a construir o universo, né, que ele tá, contribui para aquele imaginário que tá se construindo ali, né? Acho que tudo ajuda, né? Até porque não é um livro só, né? É uma série. Então acho que é um gás que se dá legal de início aí. Pô, bacana. Tomara que tenha em português também, cara. Pelo que parece que tem 3 livros já lançados, né? Da história mesmo, assim, né? Os livros principais. Fora esses spin-offs aí, com os dossiês. Gente, vamos falar um pouquinho da capa, então? Não que já não tenhamos falado, mas vamos colocá-la aqui em áudio agora também. Essa capa é uma capa bem simples, né? Quer dizer, simples de cores e, apesar de ter um cara aí famoso pelos quadrinhos e de ter um ilustrador, ela não traz uma ilustração de ação na capa com personagens e tal. O que ele traz, aparentemente, é um escudo, né? Um brasão, alguma coisa assim, escrito Disney em cima. Aí no meio, bem grande, Zodíaco, O Legado, né? Que eu acho que é o nome da série. E ao redor da capa, cara, aí tem inscrições do nome do autor e o nome do livro, com Convergência em branco, a logo do Novo Século também em branco, e o que me chamou a atenção são os signos, né, ao redor dessa tabuleta, no caso, né, dessa tábua aí. E ali tem cada desenhozinho de cada um dos 12 signos chineses, e eu fico olhando, tentando entender como eles se encaixam nesse enredo, sabe? O que vocês acham da capa? Qual é a análise que vocês fazem? Só de olhar, assim, eu gostei da capa, cara, eu acho que ela é uma capa harmoniosa, assim, na construção dela, apesar de como mesmo tu falou, ter um ilustrador ali presente, ela não abusa de uma capa com uma cena de ação, alguma coisa assim, que talvez eu acho que não caberia, não ficaria legal. Acho que ela é bem sóbria, tem uma textura ali que imita um desgaste, né? Acho que traz um pouco desse lance talvez do museu ali, ou de uma obra secreta, ou de uma coisa que é muito antiga, assim. Mas assim, pra falar a verdade, a coisa que mais me chama a atenção mesmo é o carteiraço que os caras dão ali da Disney, eles estão ali. Faltou um neon piscando ali só, mas que não é ruim, assim. O cara tá mostrando o que veio ali, mostrando que tem um cara foda envolvido e, sim, me deixa curioso por toda essa temática que tá sendo criada ali. Mas, no geral, eu acho legal, acho bonito, uma capa equilibrada, assim. Eu achei bacana a capa, né? Tem a roda do zodíaco com os signos todos, né? É bonito. Eu gosto quando tem esses símbolos circulares, sabe? Eu acho eles bem agradáveis de se olhar, digamos assim. E é vermelha, né? O que chama bastante a atenção. Eu tô vendo aqui as fotos da parte de trás da capa, né? Que é branca, né? Ao contrário, né? Ela é branca e a roda tá vermelha também. Ficou bem legal. Dá um contraste bacana. Todo o projeto gráfico parece muito bonito, né? A orelha, a parte interna da capa também, que é diferente. E aí, logo na frente tem um tigre também, com a cauda dele formando um círculo, assim. Então, todo o projeto gráfico parece ser muito bonito mesmo. Eu achei bem legal mesmo. A folha de guarda é branca e tem esse desenho da capa em vermelho, bem chamativo, um contraste bem grande, pra te poder ver todos os desenhos ali. O que eu acho legal nessa capa, vocês vão concordar comigo, acredito, né? Essa obra, ela tá sendo produzida como... Ela foi produzida como primeira história de Stan Lee para a prosa. Eu falei isso antes já, né? Eu acho legal, por exemplo, tu vê muito livraria hoje em dia, principalmente depois dos Vingadores lá, né? Livros de super-heróis. Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, né? E são histórias de quadrinhos adaptadas para livros, né? São romantizadas e tal, mas... E por conta disso, a capa tem o Homem de Ferro, tem o Homem-Aranha, tem os personagens, tem aquela cara de HQ, aquela cara de filme, de desenho animado, sabe? Nesse livro, eu já vejo que o trabalho é o contrário. Assim, esquece que esse cara... Esquece não, porque tem a carteiraça aqui na cara, né? Mas esquece que o Stan Lee fez outras coisas em outras mídias aí, porque essa obra ele pensou para livro. E aí eu vejo uma capa um pouco mais sóbria, realmente uma capa de livro, sabe? Será que eu consigo me fazer entender, assim? Eu não sei, eu tenho mais vontade de ler um livro com essa capa, sabe? Eu, Marcelo, leitor, do que ler um livro com uma capa com o Homem de Ferro na capa, por exemplo, o desenho dele. Eu também sinto isso, cara, quando eu vejo, por exemplo, eu vejo muito aquele livro da Guerra Civil, assim, em estilo... E aí eu fico, não sei, fico meio com o pé atrás, não sei porquê, eu te confesso que eu não sei dizer. Mas é que eu acho que eu espero ver o quadrinho, ou sei lá, né? Eu também não me atrai muito, não. E a minha experiência que eu tenho com livro de quadrinho nenhuma, porque eu não li nenhum ainda. Mas, por exemplo, eu acho que é uma situação um tanto quanto parecida, né? Quando você fala, por exemplo, em livros do universo expandido Star Wars. Que a experiência que eu tive com eles, que eu li vários, é que depende do autor, cara. Não tem jeito. Depende do cara que tá escrevendo. Se você vai gostar do estilo dele, se ele vai saber passar os pensamentos e as ações dos personagens de uma forma que seja verossímil. Então, não tem jeito. O único jeito de você pegar e falar, puxa, eu não gosto disso aqui, é realmente tentando pra ver qual que é a pegada. E dependendo do autor que estiver fazendo também, vai ser diferente entre eles. Então, é um negócio meio complicado mesmo. Eu não sei se os autores seguem para as próximas histórias, eu espero que sim. Ainda mais tratando de uma sequência aí de série, de trilogia, de enfim, eu não sei quantos livros vão ser desse universo de Zodíaco Legado, mas eu espero que seja que a tríade aqui na Stan Lee, Stuart Moore e Andy Tong permaneçam, né? Por bem da história e por bem da... Eu tenho a impressão que são três só, porque aqui no site oficial aqui, na sinopse do terceiro livro, eles falam que é a conclusão. Cara, eu acho legal uma coisa que só pensei agora. Como o Stan Lee é mais importante pra cultura nerd do que a Disney, né, cara? O nome dele tá maior que o nome da Disney, velho. Caraca, véio, como assim, cara? Bom, meus queridos amigos, Lucas e Jean, vamos para as notas de expectativa de Zodíaco, o Legado, livro 1, Convergência? Bora lá! Começando por você então, Lucas, pelo grande dragão dourado aí, vamos lá. Eu tenho que dar a nota de expectativa, é isso? É, de 1 a 5. Sendo 5 muito bom, 1 muito ruim. Tá, ok. Então, o que eu vou levar em conta aqui? primeiro aquilo que eu falei antes, eu nunca li nada do Stuart Moore, né? Eu não sei como é que ele escreve, eu não sei qual que é o estilo dele, eu não sei se eu vou, se ele vai conseguir me envolver na prosa dele, né? E mais é isso que conta pra mim mesmo. A temática me agrada, acho que pode ser um livro bem divertido, então eu boto a expectativa aí em 7. Não, 7 não, porque é de 1 a 5 e eu sou burro. Eu boto a expectativa aí em 3,5. Cara, olha só, Lucas, quantas vezes tu já gravou o JPC Cast antes, cara? Nenhuma, mas eu escuto todos. Nunca? Caraca, que mentiroso! Polêmica! Se eu já gravei, eu esqueci. Caraca, já esteve aqui no Harry Potter, o... Ah, é? A Criança Amaldiçoada. A Criança Amaldiçoada, é verdade. Taço esteve mais umas 2 vezes, eu acho, mas tudo bem. Vamos fazer de conta que equivale 7, 3,5, então. Isso, exato. tá digno. E o senhor já... Também pela temática, sim, pela sinopse, achei bem interessante, cara. Eu fiquei curioso, assim, e minha nota é 4, expectativa 4. Ah, são muito contidos, gente, pelo amor de Deus. Assim, ó, eu não poderia dar outra nota, tá? Eu não poderia porque, assim, eu entrei na livraria, eu parei, né? Literalmente foi esse o caminho, eu parei, estanquei. É, eu peguei o livro na mão e eu, caralho, que foda, que massa, como é... Cara, assim, ó, eu já peguei, já vi a capa, já vi a contracapa, já li a orelha, já vi a folha de guarda, é isso, já? Folha de guarda. É, eu olhei, cara, assim, ó, na hora já curti. Então, a expectativa é 5, cara. É, eu acho que é uma capa que conversa comigo, é um gênero que conversa comigo, é um tema que conversa comigo, né? Antes de pensar em escrever qualquer coisa de fantasia, eu sempre gostei muito de signos, já tinha pensado em escrever uma coisa com signos, né? Não chineses, né? Signos normais. Por já ter muita coisa do gênero, cara, os próprios Cavaleiros Zodíaco e... Enfim, por ser uma coisa muito domínio comum, assim, muito... Enfim, batido já, eu acabei não aproveitando, sabe? Eu acho que... eu gosto tanto da aventura de Jackie Chan, eu gosto tanto dessa brincadeira de ter um poder de tigre, que sabe, que é uma coisa diferente, por exemplo, e até um pouco visto aqui no Ocidente, pelo menos, que eu acho que tem muito argumento e muito apelo também, sabe? Então, nota 5, cara, sem dúvida. Eu não gosto apenas, né, dessa exposição é o Stan Lee ali em cima. Eu entendo, mercadologicamente falando, entendo, mas eu tenho certeza que não foi ele que escreveu, então acho que isso me deixa um pouquinho, tipo, ah, o mercado aí querendo que eu compre, sabe? Tipo, olha só, não sei, eu sei que é um argumento vendedor e eu não suporto o nome Convergência do livro. Então, eu não sei por que diabos ele... Cara, deixa só Zodíaco ou Legado 1, só eu compro. Agora, Convergência, cara, eu já penso em distopia infanto-juvenil, aquelas que não são legais, já tentei ler, não gostei, já tentei ver filme, não suportei, e me lembra, cara, é impossível não lembrar, sabe? E, enfim, aí, mas mesmo assim eu não vou tirar nota, cara, porque realmente conversou demais comigo, nota 5 de expectativa. Perceba que eu nem levei o Stan Lee em conta na minha avaliação, porque pra mim fica bastante claro que ele só, no máximo, fez o argumento disso aí, eu posso estar subestimando para caramba o cara, e vai vir alguém me xingar nos comentários, mas como isso é um jogando pela capa, eu vou jogar pela capa. Cara, eu vou, assim, o Lucas não ele é tão foda, ele é tão dragão, cara, que ele nem levou Stan Lee em conta, sabe? Tipo, ele é tão superior a nós meros lebres e boi, sabe? Ouvinte, depois comente aqui embaixo nos comentários qual o seu signo chinês. Ó, eu topei com os poderes do dragão aqui, pode falar ou é spoiler? Spoiler. Spoiler? Então deixa pra lá. Tá, se é, vamos fazer o seguinte, o episódio acaba agora e depois das piadinhas o Jean vai dizer qual é o poder do dragão. Se você quiser spoiler, siga ouvindo, simples assim, querido ouvinte. Assim a gente não prejudica ninguém. Lucas, Jean, se apresentem aí, cara. Opa, e aí, Lucas, tudo bem? Beleza? Beleza, cara? Maravilha. Prazer. Lucas é um amigo querido lá do Cabuloso Cast. Nossa. O Jean é o cara que fez a capa do livro. Sim, eu falei com ele no Facebook da Trasgo, eu que te respondi lá, Jean. Ah, que massa. Eita, nem tô sabendo disso. É, então, viu, você acha que sabe de tudo? Você não sabe de tudo, cara. Não, não sei de nada, nunca sei. Se tem uma coisa que eu sei, que eu não sei nada, cara. Então, não sei, que nada sei. Nada, o que acontece nas entrelinhas aí da internet, cara, não é comigo. Submundo. Ah, não, submundo, esse deep web não é comigo, não, cara. Eu não frequento esses lados aí de vocês, não. Gente, desculpa a demora aí, cara. O Jean tava trabalhando até agora, o Lucas de férias, é isso, né? Tô de férias, uhum. Alegria. E eu aqui me estressando com a internet, é um trio de peso. Feitou. Ah, alô, alô, alô, testando, pronto, estamos ao vivo. Ao vivo. Ai, que merda. Vamos lá, então. Gente, papinho de sempre. Ih, caramba, peraí, Marcelo, desculpa, perdão. É, o Audacity aqui tava setado no microfone errado. Não, tranquilo. Jean continua. Tá. Lucas corrige e me avisa quando começar, que daí eu Eu tô com medo de parar a gravação aqui e não começar outra. Eu vou. O que eu faço? Eu vou dar um recorde aqui. Comecei de novo, agora. Ah, é. Bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Boa noite. Beleza. Marcelo caiu mesmo. Ele falou aqui no Facebook que tava reiniciando só. É a maldição do podcast, cara. Sempre que tem gravação, começa a dar um monte de merda. Sempre acontece, não tem como. Quando dá tudo certo de primeira, é até estranho. É, o cara até acha que tem alguma coisa errada. Aí o cara deixa de gravar. Eu fico com medo do host perder os áudios depois, dar alguma merda, assim. Porque tem que compensar, entendeu? É, tipo, o cara não o cara não gravou. Tipo, o universo pede uma compensação, né? Vamos lá, agora pode falar, quem tá ouvindo a gente já parou de ouvir, qual é o poder do dragão, vai. Você tem todos os poderes aí ou não? Eu só achei do dragão. O poder do dragão é o cuspir fogo, voar e controle da mente. Imbatível, né, cara? Imbatível, porra. Mas é... Comecei isso, cara. Certeza que deve ter algum outro animal aí, o rato, que faz alguma merda que fode o dragão, porque o universo se balanceia, não tem jeito. Entra no ouvido do dragão. É, então, uma merda assim, cara. O poder do dragão é comer pimenta, expelir fogo, ter um monte de milhas da Gol, né, pra poder voar de boas, né, e ele controla o Facebook, velho, vai ser o Mark Zuckerberg lá no México, alguma coisa assim. Tá aí. Pronto. Fenomenal. Tem mais algum poder aí, cara? Eu fiquei curioso agora, quero saber todos. Cara, né, no lugar que eu achei aqui só tem o dragão. Ah, deve ter aqui no primeiro e-book aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Cara, e as capas são lindas, velho, puta que pariu. A capa do Zodíaco Legacy Livro 2, que é o Retorno do Dragão, que aí sim é o nome decente na convergência, né? E o nome 3, que é The Balance of Power, né? O balanço, o equilíbrio das forças ali. Cara, lindo, lindo, lindo, lindo. Vermelho, azul e amarelo as capas, cara. Porra, sensacional. Bom, Disney, né? Não podia fazer coisa melhor, né? Inclusive, acho que o Jean deveria trabalhar para a Disney. Ah, um dia eu chego lá. Deixa eu procurar aqui os poderes, que eu fiquei curioso agora. Cara, só acho o dragão mesmo. É que na real, assim, ó, vamos ser honestos, né? O dragão é que a gente, todo mundo imaginava que fosse fogo e voar, né? Agora me diz, qual que é do rato? Qual que é do rato? Cara, do rato... Ele te passa a leptospirose. Deve ser, ele é invisível, ninguém repara nele, né? E mija no seu pé e você se ferra. Na arte, cara, o cara que tem o poder do rato, ele parece meio... Ah, já achei tudo aqui. Achou? Peraí, que eu falei um pouco antes de ter certeza. Agora inventa, cara. Olha, Lucas, o episódio acabou faz tempo, cara. O episódio acabou faz tempo, tá? Pode falar de boa que quem tá ouvindo é, né, pela zoeira. Nossa, eu tô gostando desse negócio. Vamos lá, deixa eu achar. As ilustrações são muito bonitas, cara. Aqui, achei. Coelho. É, velocidade, agilidade e teletransporte. Porra, obrigado, gente. Eu consigo me teletransportar. Eu fui na cozinha, peguei um copo d'água e voltei, vocês nem viram. Ah, eu achei do cavalo agora. Tem cavalo? Porra, do cavalo. Cavalo é super força e resistência. Tá, todos eles são super força, é isso? Não, eu acho que não. Porque o tigre tem super força também. Mas vai, Lucas, mas qual que você encontrou? Cara, na verdade, eu encontrei outra personagem que... Eu já encontrei dois personagens com o símbolo do dragão. Acho que dá uma variada aí conforme vai desenvolvendo a história. Spoiler! Cara, assim, ó, eu vou aumentar a nota pra 6, tá? Vou inventar uma categoria... Cara, as capas são formidáveis, velho. E a Disney é foda, e o Stan Lee também é foda. E eu tenho uma puta de uma expectativa monstro pra esse livro aqui, cara. Aqui, tigre, força e reflexos aumentados. Tá, esse é o protagonista da história, tá? Na sinopse isso, Lucas. Me surpreenda, cara. Faça melhor do que isso. É, porco. Porco. Nossa, que bizarro isso, gente. Processamento de informações. Se eu não me engano, ele no desenho do Jack Chan, o porco solta raio pelo olho, uma coisa assim, não é? O porco ele processa informações, cara, porque ele chafurda na lama dos comentários, cara. Puta, tá resolvido. Você é um gênio, Marcelo Zaniolo. Obrigado, tô empolgado, já bora. Aí tem aqui, carneiro, invulnerabilidade e força. Todos eles têm força, eu falei, repito. Aí, que é esse aqui agora? O galo. É, nossa, grito sônico. Caralho, porra, esse sim, hein? É tipo aquela personagem da DC que dá aqueles gritos sônicos do mal. Mais algum? Eu acho que os outros estão no próximo e-book. Deixa eu ver aqui. Tem pop-up chato pulando na minha cara. A pop-up é com o nome de Stan Lee, né? Stan Lee fez, Stan Lee esteve aqui, Stan Lee criou. É, acho que eu falhei aqui, viu? Não, tá de boa, tá de boa. Tá legal assim.